além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. As portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, você está sintonizado na melhor 102.9 Clube FM. Hora certa no clube. 8 horas. Rádio Clube do Tapajós. A rádio que você gosta de ouvir. Hospital da Mulher, o maior do Brasil. Eu conquistei. Programa Empodera. Eu conquistei. Creches por todo o Pará. Eu conquistei. Criação da Secretaria de Estado das Mulheres. Eu conquistei. 5 novos hospitais materno-infantis. Eu conquistei. O governo do Pará tem o compromisso com todas as mulheres. Seguir trabalhando para que elas sigam conquistando cada vez mais. Somos o Pará que cresce. O Pará que cuida. Governo do Pará. Por todo o Pará. A Global Cargo traz ainda mais agilidade e praticidade no transporte de cargas para Santarém e região. Seu material viaja com um transporte de primeira classe, garantindo segurança, rapidez e a confiança que sua empresa precisa. Entregas em até 96 horas, com saídas diretas de São Paulo. Global Cargo. Eficiência, compromisso e cuidado em cada entrega. Ligue agora no 991-93-1497 e fale com um dos nossos consultores. Global Cargo. Paixão por entregar bem. Querida, dá licença, eu quero falar para você de um produto que vai mudar a sua vida. É o Biomagnésio. Você está sofrendo com aquelas dores musculares, desgaste de cartilagem ou até mesmo sofre com osteoporose? Use o nosso Biomagnésio. Ele leva cálcio para os ossos, aumenta a sua imunidade, diminui as inflamações também, destravando os movimentos. Eu gosto muito do biomagnésio. Indico para todo mundo, é claro. Ele melhora muito a sua saúde mental. Ansiedade, estresse, cansaço. Tudo isso acaba prejudicando a nossa qualidade de vida. Use biomagnésio. Ligue agora. 0800 000 5057. Aproveite! Você ganha esse massageador. Ligou, ganhou. Tem condições facilitadas para você. Inclusive, para quem ligar agora, 70% de desconto. Ligue. 0800 000 5057. 2025 foi um ano de trabalho e transformação. E 2026 tem muito mais. Em 2025, entregamos mais de 130 mil sementes que beneficiam os pequenos produtores. E beneficiamos 224 famílias do campo com créditos nas modalidades Fomento e Fomento Mulher. Um ano cheio de conquistas que alcançamos juntos. Prefeitura de Santarém, trabalho e transformação que continuam em 2026. Domingão especial de Páscoa, estou aqui no Mararu, em Santarém, para mostrar o ganhador do primeiro prêmio. É o Fredson, ele comprou, acreditou e ganhou, tá aqui, ganhou R$5.000. Me ligaram logo cedo, né, de manhã, dizendo que eu tinha sido o ganhador dos 5 mil. Estamos aí. Só alegria. Só alegria. Qual é a mensagem que você manda para os amigos, vizinhos, parentes? Tem que comprar e acreditar. Você acreditou e ganhou? É, tem que acreditar, né? Uma hora a sorte bate na porta. Comemora Tapajós de prêmios, realiza sonhos. O próximo ganhador pode ser você. Sapataria pé com pé, cabe no bolso, cabe no pé. Sapataria pé com pé, tem o calçado que você quer. Calçar você com conforto e qualidade. Sapatos, tênis e sandálias, são muitas variedades. Aqui tem de tudo, sempre em promoção. Tem calçados para todas as idades. As melhores marcas e o menor preço da cidade. Venha conhecer as verdinhas da cidade. Sapataria pé com pé, cabe no bolso, cabe no pé. Em 5 lojas, na Galdino Veloso, Travessa dos Mártires, Floriano Peixoto e duas da 15 de novembro, centro. Da cidade e do interior. Chegou em Santarém, a loja Lourinho Pesca e Utilidades, onde você vai encontrar todo o material para pesca, planagem, entralhos, malhadeiras, tarrafas, anzóis, chumbadas, boias e linhas de micas em geral. Você ainda vai encontrar material de utilidades em geral, como botas, lonas de todos os tamanhos, lanternas, cordas, telas para galinheiros e muito mais. Nas compras acima de R$100 você ganha o cupom e você concorre ao motor Rabeta 6,5 HP no final do ano. Lourinho Pesca e Utilidades, na Avenida Tapajós, Box 21, no Mercado Municipal. Informações 991-42-6336. Dicas da Casa das Ervas Santarém. A dica de hoje é Ostercal 15, uma combinação de ervas medicinais que ajuda no alívio das dores agudas e até crônicas, tais como artrite, artrose, gota, bucite, hérnia de disco, dores na coluna, inflamação nas articulações, bico de papagaio, osteoporose, reumatismo, tendinite e dores lombares. São 15 cápsulas. Você toma um dia sim, um dia não. Nas 3 primeiras cápsulas, as dores somem. Ostercal 15, uma exclusividade da Casa das Ervas Santarém, uma na Galdino Veloso, por trás da Feira da Candilha Centro, e outra na São Nicolau, subesquina com a Curuaúna, próxima Feira da Coab, esperando por você. Você ouviu as dicas da Casa das Ervas Santarém. Hospital da Mulher, o maior do Brasil. Eu conquistei. Programa Empodera. Eu conquistei. Creches por todo o Pará. Eu conquistei. Criação da Secretaria de Estado das Mulheres. Eu conquistei. 5 novos hospitais materno-infantis. Eu conquistei. O governo do Pará tem o compromisso com todas as mulheres. Seguir trabalhando para que elas sigam conquistando cada vez mais. Somos o Pará que cresce, o Pará que cuida. Governo do Pará, por todo o Pará. O aplicativo que te deixa conectado com as principais informações. Informações. Músicas, notícias e entretenimentos. Baixe agora o aplicativo da Clube. Clube FM. A nossa FM é massa de ouvir. Pra quem tá um e vive na moral, a noite é sua pra se divertir.